É só você digitar aí podcast.riosurradio.com no seu agregador aí do seu celular e tal. E você vai ter a edição de hoje depois de completada e as anteriores e as futuras quando acontecerem, né? Pra ouvir na íntegra. Mó legal, né? Ouve no dia, na hora que quiser, do jeito que quiser, no dispositivo que quiser. Bom, o programa de hoje vai começar com o Ruda Funk, Shiny Disco Ball, uma versão aloprada, né? É só aumentar o volume aí e curtir essa bagaça. We'll be right back. Yeah.

like you can ignite my fire. Give your mad love till we both retire. First comes the spark and lights the flame. I burn it up, burn it up, but it ain't the same. Cause like the smoke rise to the skies above. Girl, you're making me hot in the flames of love. Flames of love, she's only looking at me. Calling and looking.

to Me. Também tivemos Siron, Never Let a Day Go By. Pupo, Surinoy. Sandra, Everlasting Love. Mother Talking, Brother Louie. Fancy, Flames of Love. Começamos com Western Girls. Aliás, eu expliquei no começo que Western Girls é uma música dos Pet Shop Boys. E a banda chamada Western Girls cantando uma música dos Pet Shop Boys chamada Love Comes Quickly. Ficou legal pra caramba. Bom, esse foi o segundo bloco do Flash House de hoje, que fica por aqui. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui. Olá galera, aqui é o W e eu também estou na Rio Sul Rádio. I always thought you were my friend. I never knew that this could end. So thinking about you now, and it's hard to find your way. Muitos devem conhecer metrô. Mas, para a maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 80. Aqui na Rio Sul Rádio, você ouve belas coisas mais novas deles. Atentos. A Rio Sul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor para você. E você, por que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso? Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site ou pelos principais aplicativos de rádios de todo o mundo. Estamos nos principais. I gave it all, but it's not enough. I feel it all too much. I reach for the stars. I'm not giving up, no, this time around. Sul Rádio. Dying. tonight. I want it, I want love. Don't try to fight me on it. I want you and me, there's no confusion. Breaking all the New Year's resolutions. Rádio. Thank you.